sem saber aonde ir. Andando eu vou andando sem saber até encontrar o meu amor que foi-se embora sem dizer adeus, que jurou pra mim ser só meu. Pra mim, não posso mais, não quero viver assim, sem o meu céu, sem a minha luz, sem o meu sol, sem você, que é toda a razão do meu viver. Oh, meu amor, eu vou andando sem saber aonde ir, andando eu vou. Eu vou andando sem saber até encontrar o meu amor que foi-se embora sem dizer adeus, que jurou pra mim ser só meu amor. Meu amor, volta pra mim. Não posso mais, não quero viver assim, sem o meu céu, sem a minha luz, sem o meu sol, sem você, que é toda a razão do meu viver. Meu amor.